Ingresso na Juliette. Papa Tango Mike Bravo Yankee decola aos 36. Chama agora o controle em 120.8, tem um bom voo. Grato. Controle 120.8, Mike Bravo Yankee. Controle Salvador, Mike Bravo Yankee, fora do solo. Mike Bravo Yankee, suba uma centena, saída da lotada, vigilância. Yankee, na lotada, acendendo uma centena. Hotel Oscar Zulu, tem o tráfego à vista, o ajuste agora 10.8, reporta no solo controlado da RMA. Não compro nada, RMA, reportará o Oscar Zulu. SV Juliette para o portão 03, hoje é 6200. Juliette 03, 6200. Mike Bravo, que prossiga direto João Duval e reportando aí para a modificação de regra. Yang, está presente direto, João Duval reportará para a modificação. Go 1260, line up in the way to runway 10. Line up and wait, runway 10, go 1260. CP5220, cruzando 60 para o 50. Esse para 2.000 pés, CP5220, reporte estabilizado. Para 2.000, reportaria estabilizado. Bom dia, desce ao 050, projetado 6740. A senhora identificação, 6740. 4082 da Azul, para o serviçamento, mantenha presente pro, desça para 2.000 pés. O 1260 clears for takeoff, runway 10, the wind is 110 degrees, 13 knots. Clear takeoff, runway 10, go 1260. Alfa Tango Tango, chama agora o centro Recife, 12.085 e alterne, 12545. Bom dia, pode ver. Ok, o Gol no 777 autorizado para Porto Seguro, nível 340. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da El, pós direto para Leda e direto para o destino. Decola da, o transponder é 5561 e o controle opera em 120.8, Cotejo. Autoridade 340 para Porto Seguro, de Rocha, decola da 10, primeira curva direita, saída da El Leda, Leda e destino. Transponder 5561, controle 120.8, Coro 7. Gol no 777, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 5. Camarada, obrigado. Departure 120.80, have a nice trip, sir. 120.80, have a nice weekend. Salvador, departure, good morning, go 1260, passing 1500 feet, Puka, departure. Good morning, 1260, right maintain 390, Puka, departure, ready to balance. Roger, copy, climb up to flight level 390, go 1260. Piso 4062, 4082, para interceptar o localizador, direita 060. Direita 060, localizador, 4062. Passando, turno já visual. Tipo 5220, complete aproximação, torre 1895. 1895, bom dia. Bom dia. 082, índice redução para aproximação. Já reduzindo para aproximação, 4018. Tipo 5220, ciente, continua a aproximação, reforça o marcador externo embaixo travado. Reportaria, marcador externo, baixo travado. Não, tá passando de 12 horas, 6 milhas, é um Alfa Tango 72 com 10160 de ground. Senhor, estamos aqui reduzindo para 3%. Obrigado. Objeto 6740, desça para 2 mil pés, ajuste 108, reporte estabilizado em LS. 2018, reporte estabilizado em LS. Passou externo, para baixar travado. 5220. Livre pouso, vento 120 graus, 12 nós, trip 5220. Certo. Salvador, azul 4082. Confirme. 4082, transfere 2 milhas por terra. Ok, avistado, número 2, continua aproximação, guarda pista livre. Guardando, 4082. 360, correction, go 1260, call now, receive 12685, if unable, 12545. 1685, unable, 12545, have a good day. You too. Trip 5220 no solo 46, chame só na frequência 121.9. Gente, livrando à direita, solo 219. 220. Azul 4082, cheque trem, autorizado pouso, cabeceira 10, vento 110 graus, 139. Gente, trem baixado travado, limpo pouso da 10, azul 402. Modificada aos 48, Mike Bravian, que possui condições visuais, desça para o circuito de tráfego e reporte passando 45. É 740 estabilizado? Pode, já está estabilizando o localizador. Torre 1895-6740. 1895, até daqui a pouco. Chulete Tango Zulu, agora 6 milhas para a posição coral, o serviço será terminado. Tem o 080, chame Ilhéus, 1201. 201, Ilhéus, Ilhéus. Torre Salvador, bom dia, Web 6740. Web 6740, bom dia, continua em aproximação, reporte baixado travado, quem negar 10, 18. Baixado travado, 6740. 9403. Baixado travado, Web 6740? Afirmativo, final, baixado travado. Web 6740, livre pouso, cabeceira 10, vento 130 graus, 129, quem negar 10, 18. Nível pouso na 10, 6740. Azul 4082, ingresso Juliette 01 no portão. Juliette 01, 4082. Salvador, Mike. É o 3191, para o pushback, acionamento 62. Plano 3191, meia dúzia, o portão, quadrante aqui, do solo, reportar. Botará para o ataque, 3191. Direito, chame solo, frequência 1-2-1-9. Vamos livrar o solo 219 e o F-1-7-4-0. Solo Salvador, boa tarde, 1-7-4-0 da web de novo. 740, táxi via Alfa, reporte Enzo, táxi Juliette. Alfa, reportando para Juliette, 6747. Centro de frequência, não há tráfego a reportar, até o regresso. Solo F-522, comando respondeu, boa tarde. Zona 777 para puxa estacionamento, portão 5. Voo 777, aguarde no 05. Aguardando, 777. Confirma o tráfego, chamou para a autorização? É o Web 5722, Romeu. Romeu, confere, pronto 4350, Recife? Pronto, prossiga. Webjet 5728, Salvador Recife, autorizado, nível voo 350, via por isca 58. Decola zona 0, primeira curva à esquerda, prefira saída Puca, transição Caju. 5010 no transponder, controle 120, décima 8, objeto 5728. S350, Recife, autorizado 58, decolando a 10, convencido, público Caju, transponder 5010, controle 5728. Correto, reporte quando pronto, portão é o? O é o 9, chamar pronto, obrigado. O Itan 3191 é o solo? 3191, escuta. Estou vendo aí que ainda não iniciou, mantenha a posição por alguns instantes, por gentileza. Vai manter a posição 3191. Webjet 6740, ingressa Juliette, posição 10. Juliette, posição 10, 6740. Gol no 777 ao solo. 777. Coordenação aqui de solo após o 737 da Web passar a cauda, 05 portão, reporte táxi. Após o aeronave da Webjet, a guarda passar, inicia a chama táxi. Gol no 777. Tá 3191 ao solo. 3191 na escuta. Equipe de solo, após o 737-300 da Web passar a cauda, tá livre, 1-6-12. Após o 737 da Web, tá livre, 7-3-1-9-1. Lajão 05, na escuta? Copiado. São Salvador, tá 3191, tá pronto para o táxi. 3 horas e 20 de autonomia, operando Guarulhos. 181, a bordo. Afirmativo, TAM 3191, 181, Guarulhos, 3h20. Tem condições de taxiar via Pátio Uno ainda sem interferir com o pushback do, da aeronave da Goa à frente? Afirmativo. Então tá livre até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chama Toei em 1 no 8 decimal 95, altímetro 1 no 0 no 8, bom voo, TAM 3191. Livre até o ponto de espera, 6295, muito bom, livre. Pushback acionamento 29, 5722 Web. 572809 é o portão, é aposto quando pronto para o táxi. Sente autorizado, vai chamar táxi. Oh, gol 177 para o táxi. 187 São Bel, autonomia 0236, alternativa contigo. Com a sua esquerda, como número 2, no ponto de espera 108.95, altímetro no 0, no 8, bom voo. Como número 2, prossegue a posição, ponto de espera 0, torre, turno 2, decimal 95, obrigado. Novembro é Yankee Mike, mantendo no 1500 pés, ajuste no 017, torre de Paris para ingressar no corredor Interlagos. Ajuste no 017, apontará para ingresso no corredor Interlagos, Novembro é Yankee Mike. Toda a rotatória, braço que vê. Boa tarde, Xené, 6213, informação ao meu, autorização Galeão. 6213, Galeão, 360, Romeu confere, pronto, cópia. Tá pronto. Boa, Xené, 6213, Salvador Galeão, autorizado nível de voo. Cada 1-0, Cogino. Autorizado Galeão, 360, decolado 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da El Leida, após voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 1-0 até a posição Smart, após conforme rota do plano. 5004 no transponder, controle 120.8, Oceanair 6213. Está autorizado, Galeão 360, decola da pistola 0, primeira curva direita. Sael Leda Bridge. Pois a pessoa 10 até Smart conforme a rota. O transponder 5004 e o controle 1208, Oceanair 6213. Correto, 03 o portão, reposto quando pronto para acionamento pushback. Contra. Para o táxi web 5728, a bordo 127, autonomia 42, alterna Fortaleza. O Webjet 5728, táxi autorizado até o ponto esperado no 0, via Pátio Uno e Taxi Índia. Nupa nos espera, quando pronto, mantenha a posição, chame a torre em 10895. Altímetro 10, 17 agora, bom voo. 10, 17 está ajustado, vou prosseguir Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895. Obrigado, até logo. Oi, uma boa agora no 777, quanto espera dando zero? Gol no 777, permaneça no ponto de espera aí, guarda. Guarda. Que mandado de notificação? Gol no 777, alinha e mantém cabeceira no zero. Alinha e mantém no zero agora no 777. Então, 3191, decolada ao 03, chame controle na frequência 120, decimal 8. 3191, 208, bom trabalho. Cortar a localização da 3604. Controle, boa tarde, estamos 3191. 3191, submantém 340, saída da EL. Da EL, Lida Bridge, 340, 3191. Meia autorizado chegada a Mari, vê se mantém a 4 mil pés, 10097 ajuste. Autorizado voar a Itap. Prossiga, Guardião 05. Gente, voo e rotatória, mantenha 500 pés, ajuste 1097, Guardião 05. Luiz, controle. Voo e rotatória, informe visual com aeródromo. Mike Quebec, chegou o plano aqui na escuta para cópia. Victor Mike Quebec, Salvador Cairo, mil pés, decolada 17, primeira curva direita, corredor Axé, 0161 no transponde, o controle 120.8, Victor Mike Quebec. 1895 da 3604. Ativo ADEI, meia dúzia a bordo, para acionamento, chama a torre, 108, meia dúzia. Victor Mike Quebec. Salvador, bom dia, 3604.